sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito, o que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para o ajudar. Há tanto tempo não experimentavas aflição ou problema, graças à fé clara e nobre que esflora em tua alma, que te desacostumasse ao convívio do sofrimento. Por isso, estás considerando em demasia o petardo com que te atingiram, valorizando a ferida que podes de imediato cicatrizar. Pelo que se passa contigo, medita e compreenderás o que ocorre com ele, o teu ofensor. O que te é inusitado nele é habitual. Se não te permitires a ira ou a rebeldia, perdoarás. A mão que, em afagando a tua, crava nela espinhos e use que carrega, está ferida ou se ferirá simultaneamente. Não lhe retribuas a atitude, usando estiletes de violência para não aprofundares as lacerações. O regato singelo que tem o curso impedido por calhaus e os não pode afastar. Contorna-os ou para, a fim de ultrapassá-los e seguir adiante. A natureza violentada pela tormenta responde ao traje, reverdecendo tudo e logo multiplicando flores e grãos. E o pântano infeliz, na sua desolação, quando se adorna de luar, parece receber o perdão da paisagem e a benéfica esperança da oportunidade de ser drenado brevemente, transformando-se em jardim. Que é o Consolador que hoje nos conforta e esclarece, conduzido uma pleiade de embaixadores dos céus para a terra, em missão de misericórdia e amor. Se não o perdão de Deus aos nossos erros, por intercessão de Jesus? Perdoa, sim, intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito, ou que supões que ele te fez. E se o conseguires, ama-o, assim mesmo como ele é. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18:22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4. Bom, meus amigos, agora vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo sorteado para hoje foi o de número 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos fazer a leitura do item 1 ao item 4. Item 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. 2. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Item 3. Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Item 4. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estender a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Bem, irmãos queridos, quando lemos o Evangelho, conseguimos entender a mensagem, pois é de fácil compreensão. Porém, difícil é praticar e esquecer completamente aquilo que consideramos uma ofensa ou injúria. Quando alguém pisa em nosso calo, às vezes revidamos automaticamente, ou nos alegramos com a dor do nosso desafeto, chegando a dizer ou pensar: foi bem merecido. Nesse sentido, não nos diferenciamos do nosso ofensor. Entretanto, se começarmos uma análise profunda das palavras de Jesus, vamos compreender que aquele que nos agride se encontra doente, pois uma pessoa equilibrada não agride e nem maltrata ninguém. Por isso, não devemos nos fixarmos nessa vibração, sendo preciso controle e paciência para sair ileso da esfera de ação psíquica do outro. Evidentemente que ainda não estamos nas melhores escalas da evolução humana. Muito temos ainda a caminhar, mas precisamos mudar e contribuir para a construção da paz. E isso começa em casa, no trabalho, no ambiente em que diariamente estamos envolvidos. Portanto, entendo que se tivermos sido atingidos pelo sentimento de raiva, deixemos para trabalhar a questão em um momento de maior tranquilidade, primeiramente reconhecendo o fato de que estamos chateados e posteriormente orando e pedindo a Jesus e a espiritualidade superior auxílio para dissolver em nosso coração esse sentimento negativo, a fim de que o mesmo não se transforme em rancor, sentimento ruim que desencadeia consequências graves, tanto no âmbito físico como no psíquico, tanto do ofensor como do ofendido. Assim, para a aquisição de uma boa saúde mental, não devemos cultivar animosidade, rancor, melindres, revoltas, para não sermos dominados pelo ódio e transformarmos às vezes um fato simples em algo que atrai dor e sofrimento para além da atual existência e repercute em todos que estão à nossa volta, formando uma atmosfera pesada e difícil. Dessa forma, não devemos permitir que uma pessoa doente e desequilibrada nos envolva em suas energias pesadas. Além disso, devemos lembrar que a atitude do outro pode nos incomodar, mas ele tem o direito de ser como quer. Mas, para quem já conhece o Evangelho, é dever de se manter invulnerável, forte e sereno. Agindo dessa maneira, vamos pouco a pouco testando nossa paciência e resistência ao mal, a ponto de que a mágoa, a ofensa, as agressões irem perdendo o significado e não nos atingirem. O que você acha, Carlos? Bom, eu acho que isso pode ser observado quando estamos de bom humor. Ou seja, quando acordamos com o pé direito, os desaforos e mau humor de outras pessoas não conseguem nos atingir. Entretanto, quando nós levantamos de mau humor, qualquer acontecimento que nos contrarie, por menor que seja, nos atinge como um trovão. Certa vez, uma pessoa em seu aniversário recebeu de uma pessoa que não gostava dela, como presente, um vaso de porcelana, com um bilhete: "Recebe meu presente e dentro dele o que você merece." Dentro dele havia dejetos humanos. No aniversário da pessoa que havia enviado tal presente, o nosso personagem lhe enviou o mesmo vaso com os dizeres: "Estou devolvendo o vasilhame. O seu conteúdo coloquei num pé de roseira e estou lhe enviando as rosas que saíram dali." É um ato de perdão, devolver em luz as agressões. Também não podemos esquecer que precisamos identificar em nós nossas imperfeições e não ficar apenas olhando o defeito do outro. Frequentemente transferimos para os outros obrigações de nos atender e nos tratar como queremos, na hora que queremos, desconhecendo, seja por conta do nosso egoísmo ou orgulho, a possibilidade do outro não dispor dos recursos necessários para nos atender. Se não temos o tratamento esperado, julgamos o outro negativamente, muitas vezes ampliando o problema, esquecendo que um dia seremos julgados na mesma medida. Assim, não devemos nos esquecer que perdoar é um ato de justiça e nos deixarmos guiar pela lei do amor e da compaixão, como tocou Jesus a consciência dos homens no episódio da mulher apanhada em adultério: "Quem de vós nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra." Todos já haviam errado. Com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que desperta consciências e ilumina os nossos corações e as nossas mentes, e que a doutrina espírita nos mostra os elementos justificativos da necessidade do perdão, devemos nos esforçar para sermos bons, perdoar incondicionalmente e libertarmos-nos dos hábitos sombrios que determinam a defesa da honra e da dignidade. Ou ter sangue nas veias, do não levar desaforo para casa. Não nos melindremos tão facilmente por tão pequenas coisas com as pessoas com as quais convivemos e até com as que amamos, e sejamos trabalhadores do Cristo, semeando a paz em nosso coração e ao nosso redor. O que você acha?